Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar, voltando em 2016, o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, é o Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Ao meu lado direito, ele que é o maior ganhador de Choro Oscars do mundo, Wesley Zopp. Olá! E ele aqui na minha frente, pesando 73 quilos, o David Copperfield das piadas, porque sempre pode tirar uma anedota da manga, Gabriel Asmar. Obrigado, só queria fazer uma observação, que estou à sua frente, mas de frente para você. Por enquanto. Ao longo do podcast, isso pode mudar. A gravação é uma criança. Se ao longo do podcast vocês ouvirem ele gritando Beto Jamaica, a gente o objetivo foi conquistar. Exato. E aqui como visitante, ela que dispensa as apresentações, jornalista e, nas horas vagas, rainha dos caminhoneiros lado B. Freteiros. Freteiros, as pessoas que fazem frete, Mariana e Mirandola, ou... Doutora Churrasquinho? Sim, ou Sula Mirandola. Ou Sula Mirandola. Vários nomes, vários nomes. Ok, desculpa, mãe, por estar aqui. Por envergonhar a família. A mãe dela acompanha, né? Mãe dela acompanha tudo que ela faz, né? É. Mariana Mirandola, fala um pouco mais aí sobre a sua vida. Queremos saber sobre sua vida. Sobre minha vida? É. Ah, cara. Não, tipo assim. não, essa parte. Ah, não, essa profissional. Parte. Profissional. Eu sei que você tem aí um projeto que se chama Identidade do Riso ou não? Ah, sim. Oh, acho que eu não sei das coisas aqui. Tá funcionando no Facebook. Você acha que eu não acompanho as coisas aqui? Não, fiquei sabendo de Identidade do Riso porque você foi entrevistar lá uma pessoa que eu prezo muito, que é... Rafael Cortez. Ah, mas o primeiro entrevistado lá foi o Wesley Zopp, que me deixou com nojo. E raiva. É, sempre quando eu vejo a imagem dele. E dá asco. E dá asco. Por isso que ele grava atrás desse vidro preto. Mas você tem aí, explica aí o que é o Identidade do Riso, explica aí. Oh, Identidade do Riso, na verdade, é pra contar histórias de quem trabalha com riso. Com, então pode ser um palhaço de circo, de hospital, ou de rua, de teatro, pode ser um humorista, pode ser alguém nada a ver que gosta de fazer os outros rir. Aquele ajudante de dentista que usa gás do riso. Pode ser também, pode ser, pode ser, mas o objetivo mesmo de identidade é contar histórias De quem mexe com o humor das pessoas. Não de quem faz chorar, né? Porque é a identidade do riso e não do choro. Sim. Mas fica a dica pro futuro. Pro futuro. Identidade quem do choro. É, eu sou a pessoa que belisca. Belisca criança. Não, pode fazer parte. Mas você tá gravando Identidade do Riso em vinil e as pessoas compram vinil? Como que é? Não. Tenho blog, que é identidadedoriso.com.br. Como que é? Repete o que eu falei por cima. Identidadedoriso.com.br. E como as pessoas podem acompanhar. São em vídeos porque é mais barato, né? Você pega a câmera, grava, edita e joga lá. É de graça. Mais barato que o vinil? Mais barato que o vinil. É de graça, né? O vinil custa R$5. É, a identidade é de graça. Pode ser, então. Pode ser. No momento desempregada tem que ser tudo grato. Desempregada não. É. Está com a identidade do riso. Com a identidade do riso, sim. Agora você vai falar que a gente é desempregado. Ah, é um podcast aqui, cara. Desculpa qualquer coisa. Então lá, até agora que eu vi, que eu acompanhei, 3 entrevistas, né? Ou 4. 4. Então, porque eu entrevistei a doutora Churrasquinho. Não, mas então eu não vi. Eu vi a do Wesley, a do Rafa e a sua. Tem do Wesley, tem do Rafael Cortez, tem a minha e tem do pessoal do Circo Kroner, que eu acompanho os bastidores lá. Ah, tá. Essa eu não cheguei a ver. Tem lá e eu vou acessarei lá. Aos poucos, por enquanto, tem de um palhaço. Ah, já tem coisa pronta que vai ser lançada. Tem coisa pronta, isso. Tem um palhaço já foi lançado e essa semana sai mais uma do Circo Kroner. E tem uma data que você solta material ou... É uma vez por semana. Quando você quiser. Quando eu quero, quando meu coração manda. O site é seu, semana quando você quiser. É isso aí. Tudo bem. Isso aí. Então acompanhe lá aquele que tem mais curiosidade sobre o mundo do riso, do humor, coisa que a gente... Não gosta. É, coisa também de caminhoneiro. Sim, sim. Se você é, não caminhoneiro, mas topiqueiro, freteiro. Se você quer aprender a fazer um laço pra ficar firme na sua cara, acompanha lá. Exato, como, sei lá, pegar um travesti. Isso. Sei lá. Uma brincadeira. Como lavar a cara no meio da rodovia, sei lá. Então... Não, brincadeiras à parte, mas lá o mundo da Mariana Mirandola, lá o identidadedoriso.com.br. É nóis. E eu aqui ajudando esse pessoal a levar o chorume do coração até o ouvido de vocês, Douglas Ganso. É um prazer estar aqui. E vamos aqui, antes de começar tudo, que tal ler os e-mails de fim de ano aí? O quê? Que temos e-mails? Temos! Não, mas não pode ler spam. Não, não, sem spams, apesar que eles são os meus prediletos, né, porque ensinam coisas úteis do... como aumentar seu pênis. Como pegar mulheres. É, não sei se alguém com 5 centímetros precisa de aumento, mas... Claro que não. Morri! Quem dera um dia eu chegasse. Sim. No calor. Não. Primeiro e-mail, ele, Leandro Lopes, já mandou diversos e-mails emocionantes aqui pra gente, e-mails que nos fizeram chorar, e-mails que fizeram pingar licor anal do nosso toba. Sim. Coisas emocionantes. É assim que a gente se emociona, Mariane. Sim, cada um chora por onde tem saudade. Cada um usa o olho que quer. Sim. Parabéns. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa qualquer coisa, sou pobre, mas sou limpinho. Ele colocou desculpa mesmo ou foi você? Não, que... ele colocou. Não sou... Não altero o que as pessoas escrevem, não. Não, sei lá. Se o Chorume Oscar fosse um campeonato, eu teria sido expulso no meio do jogo pra parar de passar vergonha. Consegui votar nos perdedores para absolutamente todas as categorias. Eu tenho errado até onde tiveram 100% dos votos. Essa foi boa. É, ou seja, ele não votou em você, Wesley Zola. É, eu não queria falar nada não, mas... Tudo bem. Ou seja, eu sou como o cocô da larva que a mosca varejeira colocou sobre o cocô da vaca do presépio. Deve ter dado erro e eu não percebi. Achei o Chorume Oscar um show! É realmente difícil o podcast contar a própria história e vocês conseguiram e ainda deram umas belas lições. Oh, será que ele ouviu mesmo o nosso podcast? Deixa eu ver o Nerdcast. É, sei lá. Mas deve tudo ter bem. Visto um sobre matemática. Confesso que não imaginava que eram palhaços. Na primeira vez que os elogiei, disse que o humor era algo muito próximo. Amigo, como se eu estivesse entre vocês. Alguns podcasts de humor são legais, mas nos separam deles. Tem muito isso de nós e eles em podcast. E vocês, ao contrário, acolheram. Achei que só eram pessoas engraçadas naturalmente, mas agora entendi bem. Vocês são os humoristas da forma mais nobre possível e com um propósito extremamente nobre. Na próxima vez que eu colocar um chapéu, tiro pra vocês. Oh! arrepiou pelo saco. Não, muito obrigado. Isso que vocês estão vendo aqui agora é uma ereção. Eu achei que era a linha que tinha que estourar. Não, não. É aquele fiapinho. Fiquei extremamente excitado com esse meme. Então... Mas respeita a Mariane aqui. Que não, não, não, mas tudo bem. É, eu tô de olho fechado. Esse tempo, se tiver de aberto, assim, nossa, que ereção. Tá, né? Admirável ereção nova, não. Eu tô acostumada a ver meu cachorro brincando com a almofada. Não, uma vez eu vi o cachorro dela mesmo, não sei, por que você dá batom pra eles? Ele guarda no meio das pernas um batom que ele fica lambendo ali. Vocês já viram? Cachorro normalmente gosta de lamber esse batom. Não, não, não, não. Mas você não, tentou não, passar esse batom? Eu sei, mas não sai tinta. Não, não sai mesmo? Tá muito lambido. Bem no fim saiu, ó. Mas não era da mesma cor. É, brilho labial. Ah, brilho labial. Aí, deu certo, meu amigo. Fiquei igual o Monga. Agora, agora, para de falar da sua vida nojenta que você tem. É... Ele falou do Chorum Oscar, então lá no Chorum Oscar foi um episódio diferente. Sim. Porque contamos a história de origem. Porque não foi igual. Eu acho que nenhum é igual ao outro. Não. Mas contamos aí a origem do podcast. Entregamos 30 Chorum Oscars ao Wesley Zobby. Calúnia. Quem quiser ouvir, fica a dica. Eu vou um episódio particularmente muito especial. Sim. Que não tivemos convidado. Não tivemos convidado. Por talvez isso, por isso. É, só uma plateia de 72 pessoas. Sim, mas não era convidado. Não. Vamos começar a parar de convidar as pessoas. Outro e-mail é Anderson Lima, conhecido também como Anderson Negão, que participou do episódio Manual do Jovem Cadeirinho. Não, nem leia então. Ou conhecido como Anderson Laranja Mecânica. Tudo bem. A intimidade de vocês, acho que não. Não é. Não cabe, não cabe aqui, mas tá, vai. História de amigo secreto é o assunto. Senhores, escreve Anderson Negão. Estava eu perambulando pela internet quando me veio a notícia que muito me lembrou um dos últimos episódios de tão renomado podcast. Nossa, ele tá falando da gente. Ah. Todos aqui devem conhecer o menino Neymar. Por um momento achei que ele ia falar o menino Jesus. Tá, mas tá, conheço os dois. Sim, aquele mesmo que fraturou as costelas na Copa do Mundo e por isso não esteve presente. Eu acho que não foi a costela, acho que foi o toba. Mas não, é. O coranchinho. Foi o pulo. Mas o que aconteceu com ele nesse fim de ano foi algo muito pior. Houve um amigo secreto realizado pelo programa dominical fantástico da Rede Glóbulo de televisão. Eis que Neymar tira Paola Oliveira. Digamos assim, uma mulher bem formosa e atraente. Sim, com belos glúteos. Sim. Eis que ele tem uma ideia de presenteá-la com uma joia que custa mais de 11 mil reais e contém mais de 7 pedras de diamante. Bonita atitude. Se o mundo fosse justo, o que aconteceria? Neymar ia ganhar um presente bem caro. Um PlayStation 4, talvez? No mínimo. E ele só não contava que quem tirou ele provavelmente foi o Michael. E ele ganhou uma faca gaúcha de churrasco. E ovos artesanais. Sim, sim. Então foi essa história, um desabafo. Que, ao ver essa notícia engraçadolha, Anderson Negão lembrou imediatamente do podcast, onde fizemos guias de decepções de fim de ano. Então, Neymar deveria ter ouvido esse podcast. Não passaria por isso. É. Agora vai chegar ele. Não, ele teve um déficit aí de 11 mil e, sei lá, 900 reais. 10.900 reais. Então, tá bom. Normal. Ele tem que saber o que vai significar essa faca na vida dele. Exato. Talvez valha mais. Pode ser um divisor de águas. Presente pra ele se esfaquear também. Já é útil. Então, terminada a leitura de e-mails, vamos para ele, que é o maior apresentador de temas de podcast de todo o universo, Gabriel Asmar. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é brincadeiras de infância. Brincadeiras de infância. Explica aí, Wesley Zopper. brincadeiras que a gente exercia quando criança. Não, registrado ou não? Exercia registrado. Exato. Como profissão ou não? É. Sendo profissional. Vamos profissional. Brincar de quebrar pedra. Brincar de carpinteiro. Vamos brincar de quebrar um milheiro de tijolo. Vamos brincar de entregar pedra de crack. É só de brincadeira. Sim. Brincadeira. Então, fiquem aí. E acompanhe até o fim esse episódio que vai nos remeter a tudo que fizemos de brincadeira, que considerávamos brincadeira na nossa infância. Beto Jamaica! Inteiro foi assim, 2016 não será diferente. Ele que abre esse podcast com suas histórias. Que abre o podcast e a nada. Sim, não só o podcast ele abre. Mas então vamos começar por ele, Wesley Zop, que quando criança sempre brincou de passar anel na construção. Como que é isso, Wesley Zop? Esse de passar anel na construção acho que não cabe a esse episódio. Caberia mais ao Manual do Jovem Cadeia. Vamos comentar de outro. Ou então coisas nojentas. Até hoje os pedreiros falam, puta, aquele moleque era foda. E é tudo cagado aqui em passar anel. Ou se não, o episódio que falará sobre amor. Por quê, Gabriel? Meu corpo, minhas regras. Ah, você queria ficar um amor não tinha fronteira. Também. Você brincou dessa brincadeira antes de passar em casa hoje, né? Brinquei, vai. É, porque vai. Seu banco do seu carro tava até encapado. Ah, sim, eu coloquei o tapete do meu carro no banco pra que não sujasse minha casa. Ou pra que não sujasse o banco. Deixou aquele beijo vermelho no meio. As brincadeiras de infância de hoje são diferentes da sua época, por exemplo? Eu acho que sim, porque na minha época as brincadeiras de infância eram realizadas na rua. Ah. E não, você não tinha que baixar no computador ou jogar um videogame. Então hoje você acha que é muito mais tecnológico, tecnobrag do que... Sedentário. Antigamente era na rua. Sim. In the street. Pra quem gosta do italiano. Não, as brincadeiras mais legais que tinha era a gente brincar na rua. Sim. Primeiro porque, na época, videogame era uma coisa raríssima no Brasil. Era o Atari. Sim. Tô falando da minha infância. Era raríssimo e, além disso, era muito caro. Não, então, e computador nem se fala. Não, computador não existia. Então o cara tinha um videogame, mas ele não. Ele teria um jogo. Porque era muito caro você comprar jogo. Então você ia fazer o quê? Você ia alugar um jogo de final de semana ou comprar um jogo por ano. Então você não ia... Não é igual hoje que um jogo é 10 reais, o cara compra... Ou que você pode baixar ou o jogo. Ou você baixa na internet. Não, e também tinha duas questões, né? Porque você não podia gastar muita força, porque falar, pô, esse mês eu paguei 30 reais de energia aqui. Exato. Era da época. Na verdade, 30 cruzados novos. Cruzados. E também porque... A rua te chamava. Ah. Não era tão interessante você ficar sozinho jogando videogame. E outra também, às vezes a pessoa só tinha um controle, né? Era complicado. Então, tem que revezar pra jogar. Então esqueça, se você está esperando ouvir algo sobre tecnologias aqui, sinto muito. Não, talvez a gente vá ouvir da Mariane, que é uma pessoa mais nova. Que tem 13 anos. Né? É. Mais tecnológico, vamos falar de Bilboquete. Que é tecnológico. Porra! Então, Wesley Zob, já descartamos do imaginário do ouvinte que não existia tecnologia na sua época. Exato. Talvez nem a roda. Ou era muito acessível, ou era muito inacessível. Não tinha. Então, comece aí. Quando Wesley Zob saía de casa pra brincar, a mãe dele nem falava, não brinca com fogo que se queima, porque não tinha fogo. Não brinca com os dinossauros. A única regra era volte antes de escurecer, era essa a regra. Sim. Então, a gente brincava com esconde-esconde, mas esconde-esconde não é esconde-esconde na casa de alguém, esconde-esconde no bairro. Sim. E qual que é o melhor? Quem não conhece esconde-esconde, eu vou explicar. Explica a brincadeira. Quem não é desse mundo. É. Ah, então quer dizer que é óbvio que todo mundo conhece, isso que você quer dizer, Gabriel? Desculpa, eu... Não, talvez, não sei. Mas então, eu tenho uma pergunta antes de você explicar, ou talvez depois. Né? Então faça depois. Não, talvez. Eu vou fazer agora, você decide se você responde agora ou depois. Ah, tá, tudo bem. Como você conseguia se esconder sem as pessoas aí em sua cabeça? Não, eu vou explicar. Eu vou explicar que era o melhor lugar pra se esconder. Atrás do orelhão. Não, não. Muito melhor. Como era no bairro que você podia se esconder, então era sorteado alguém pra bater a cara. O que, que é bater a cara? O cara que vai contar no número determinado. De olhos vendados. De olhos, né? Se o cara for honesto, né? Sim. De olho fechado, ele contaria numa parede qualquer, colocaria tipo o Kiko chorando. Isso. E contava ali. Então isso era bater cara. Assim, ó, e que ia procurar o resto do pessoal. Sim, que assim que ele finalizasse a contagem, ele ia sair procurando as pessoas, ele acusava a pessoa lá onde ele bateu o cara, que ele achou tal pessoa. E isso era o quê? Vamos dizer, eu achei o Douglas, eu tava batendo o cara, achei o Douglas, eu tenho que mostrar pra ele que eu vi ele, que eu achei ele. Ou às vezes encostar nele que eu vi ele e correr pra onde mas você bateu o cara. Mas podia anunciar também. Podia anunciar. Douglas atrás do carro. É isso, se você descrevesse onde ele tava. Sim. Wesley comendo a ver. E daí o último, a gente fala, o último salva o mundo. Ah, era esse era o problema. Por mais que tinha gente acusada lá, o último que não foi encontrado ainda, ele podia salvar todo mundo. Mas desde que falasse. Ele tinha que falar. Salvar? Claro. Quando você, o cara... O, vamos colocar assim, o achador. O achador, sim. O caçador. O batedor de cara. O batedor de cara. A gente encontrava, ele tinha que ir até onde ele bateu o cara, dizer seu nome e falar 1, 2, 3. Sim. O Wesley 1, 2, 3. Isso, Douglas 1, 2, 3, Mariana 1, 2, 3, sim. E o último, pra salvar o mundo, ele tinha que falar o nome dele, né? Sei lá. O Joãozinho 2, 3 salva o mundo. Exatamente. É, se ele não falasse salva o mundo. E qual que era o castigo? Se tinha alguém que salvasse o mundo, o cara batia a cara de novo. Sim. Ele não ia ser e um aí, escondedor. Existe vertente do esconde-esconde. Vertente? Vertente. Não vem falar de esconde-esconde o kibe aqui. Vocês são as brincadeiras de cadeia. Sexuais. Não. Estou falando, por exemplo, existem lugares onde o primeiro a ser encontrado vai ser o próximo a bater cara. E tem gente que é o último a ser encontrado. Sim. Vai ser o próximo a bater cara. Se ele não conseguir salvar o mundo, né? Não. O primeiro da brincadeira a ser encontrado ou o último. Depende do... Eu sempre achei mais interessante o primeiro a ser encontrado. Até porque ele não se escondeu bem. Não sei se escondeu. O primeiro a ser encontrado é um fracão, né? Sim. E porque se for o último, o cara pode deixar-se ser encontrado pra não bater cara. É. Sim. Então, claro. Não, e tem o melhor lugar pra se esconder, já que sim, me perguntaram por quê. Devo supor que ela perguntou isso por causa do tamanho de minha cabeça. É, 60 centímetros de raio na cabeça. De raio! Perguntam se o Wesley tem algo grande no corpo. Sim, a cabeça. De cima. Que sincronia. Ah, não, o melhor lugar pra se esconder é atrás do cara que tá batendo o cara. Eu odeio esse tipo de... Não, esse tipo de coisa. Mas existe o truquinho com o pé ali. Ah, você vê se tem alguém atrás. Sim. Não, mas você podia colocar regras. Não vale esconder atrás do batedor de cara. Mas o que eu odiava não era quem se escondia atrás. Por exemplo, vamos dizer que você tava batendo o cara num poste. O cara se escondia atrás do poste. Sim. Aí quando você parava, você só via uma mãozinha assim, chegando e batendo. Ah, você odiava esse cara. Então, o mundo é dos espertos. Mas era o melhor lugar. Dos filhos da puta. Eu era essa pessoa. Então, tá vendo? Era o melhor lugar pra esconder. Eu não me escondi ali porque eu gostava de brincar. Sabe? Assim, eu não queria ser um gordo sedentário, eu queria fazer nada. Não, mas na época eu não era gordo. Só era cabeçudo, parecia um microfone. Uma coisa que eu mais gostava de brincar de esconde-esconde era em construção. Porque em construção, ninguém sabia o que que rolava lá. Você não sabe a configuração. Sexo! Mas eu não lembrava. Droga! O cara entrava pra achar e era estuprado. Isso foi a frase mais gay que eu já ouvi. E o duro que não foi na dignidade. Entrava pra ver um pedreiro, né? O olhar dele. O olhar dele é muito nostálgico. Foi de uma criança muito sincera. De amor. De amor. Ninguém sabia o que acontecia lá. Ah, e a gente não podia contar pros pais também. O que acontece na construção fica na construção. Ai, mas, além disso, além de falar de amor e romance, posso fazer um adendo? Um adentro. Sim. Um adentro. Adentro. Eu tenho que fazer uma explicação aí para os ouvintes mais novos que não entendem a referência de construção. Porque quando a gente estava na infância, a maior piada sobre sexo era na construção. Ah, sim. Então, isso daí é uma piada infantil. É, pegou falando da horta, pegou entra na horta. É, então construção era o... E agora o Gabriel falando que brincava muito na construção. Com um olhar ligeiro, sincero. Mas agora falando sem a parte de romance e amor, por que não? Só o esconde-esconde ali. Vamos esconder no pedreiro. Escondido no pedreiro. Normalmente, negrão, né? Normalmente as pessoas não trabalhavam de sábado e domingo. Vamos esconder do Júnior Negrão, que ele machuca. Não, ignorava o cara que tava batendo o cara, não tem, ele não é perigoso. Ele... Chamava o pedreiro. O pedreiro que batia a cara. Ele saía com uma enxada pra procurar. Mas tudo bem, o que você quis dizer com isso? Não, o mais legal é porque ninguém conhecia como era a construção, entendeu? E você então, já pequeno arquitetônico... Então era muito mais difícil de achar. É verdade. Você, era mais perigoso também. Você criava um leparcu ali pra fugir dos outros. Sim, ficar em cima de um ferro. Exato. Fraturas expostas. Normal. Mas não foi acusado. É, e a pessoa perguntar, dá pra continuar brincando? Aí, dá pra continuar brincando. Não, o importante é não parar a brincadeira. Sim. E é engraçado que tinha essas brincadeiras que repetiam o nome, tipo esconde, esconde, né? Pega-pega, também tinha o pega-pega americana. Sim. O que é o pega-pega? Pega-pega, alguém era o pega. Sim. Que se ele pegasse ou alguém. Pega. Aquele cara que era gozado. Gozado da construção. Que quem ele pegasse, ele virava o pega, ele também corria, ele também era um corredor depois. Não. Tinha uns que trocavam. Sim, que trocavam. Tinha uns que viravam do mesmo time. Ah, sim. Ah, é o pega-ajuda. Era o pega-ajuda, era verdade. É, pode ser. Era o pega-pega-ajuda. E um pega-pega americano que só tinha quem? Americano? Não. Só jogavam americano. Americano e não. Não, pega-pega americano, não sei até porque do nome. Mas você pegava alguém, essa pessoa ficava em estátua. Quando... E pra livrar essa pessoa, você tem que passar debaixo da perna. Quando colocam um nome assim de alguma coisa americana, normalmente é porque remete aos continentes americanos. É, então provavelmente... E não porque não é estadunidense. Não, pode ser que não. Tá. Ok. Obrigado. É porque em todo estado americano os caras passavam embaixo da perna. Né, isso então, é por isso. Entendi também. Vai, também, outro. Explique de novo pega-pega americano. Pega-pega americano, ou pega. Pegava a pessoa, essa pessoa tinha que ficar parada, tinha que ficar estátua. Com. A perna aberta. Então, mas com a perna aberta. Formando um triângulo aí. Formando um triângulo. É. Pé de perna aberta. É, equilátero. Daí, como que você livrava essa pessoa, os outros, né, que não eram o pega? Tinha que passar debaixo da perna. E esse cara só deixava de ser o pega se ele deixava todo mundo estava. E outra, enquanto tá livrando, não podia pegar. É. Tinha isso daí, você só podia Por quê? Pegar. Porque hoje a gente entende por quê. Porque o cara tava de quatro. Na infância, na infância não. Tempo de livrar. É. No pega-pega tinha um Pix também, né? Tinha um Pix, que é onde você não é pego, não pode ser pego lá. Ah, sim. No pega-pega americano tinha Pix? Não, devia ter, podia ter. Não, mas podia ter. É, a gente misturava tudo. O Pix é onde o café com leite vai ficar, que não vai correr, né? É onde que o cara tá perto, ele, opa, tô no pique. É, enfim, é. Sempre tinha aquele cara que ficava ali. Porque tinha um pega-pega que você tinha dois piques, um de cada lado. Daí os caras faziam uma corrente pra Ah, sim. Que alguém tá no pique, né? É. Nossa, isso nossa, era chato. É um grupo de café com leite. Daí o Bega tinha que quebrar. Desmanchar, e daí ele pegava todo mundo que tava fora. Como que chamava isso daí? Não sei. Pega-pega de bosta. Pode ser isso. Mas pessoa sem culhões. E tinha o rouba-bandeira. Sim, não. Rouba-bandeira é rouba-bandeira é de brincar até hoje. Não, rouba-bandeira, digamos assim, você tem... Tem que ter bandeiras pra jogar? Tem. Digamos assim que você tem um campo de batalha, certo? Pode ser. E em cada ponta, imagine um campo retangular. Tá. Em cada face menor do retângulo, você põe uma bandeira. Tem que ser um retângulo perfeito ou não? Sim, né? Tá. Um retângulo imperfeito, acho que não seria um trapézio. Aí, você tem uma bandeira de cada lado e o seu objetivo era... As pessoas do campo da direita tinham que passar e roubar a bandeira da esquerda e voltar pro seu campo. Sim. Só que... Aí acabava o jogo. Acabava o jogo. Só que dentro do campo rolava um pega-pega ali. Se você entrasse no campo inimigo e relasse em você, você tinha que ficar parado. Sim. Não, ou você tinha que ficar na cadeia deles, que era lá onde tava a bandeira. Outro cavaleiro. É. Ou você poderia... Mas você poderia ser liberto também se alguém invadisse e relasse em você. Mas era mais da hora quando você ficava em estátua pra poder encostar em você, né? Sim. E não poderia jogar a bandeira. Não. Não. Joga a bandeira. Nem passar a bandeira. Não, também. Pegou. Porque pra você ter chegado na bandeira, você conseguia fazer essa estratégia. Um ia, era pego, ficava estátua. E o outro ia passava. Pra livrar ele e ele ficava estátua. Sim. E daí eu conseguia ir chegando até lá. É, quando a pessoa tava voltando, se ela fosse pega, a bandeira voltava. A bandeira voltava, ele não ficava estátua com a bandeira. É, E era engraçado que depois de um certo tempo a violência foi crescendo e tal, e começou a ter um outro hábito no rouba-bandeira. Né? Ah, é? Quando começava, os caras ficavam assim na mão, ali na risca do meio do campo, pra tentar puxar os caras. Né? É pra igual cadeira. Ali. Quando o cara chega carne nova, ele fica com a mão pra fora. Então, pegar carne nova, é uma coisa. Eu não cheguei a jogar no profissional. Minha época. No modo hard, né? Não cheguei a jogar no profissional. A sua já era mais light, né, Maria? Jogava no interior. Mas não tem coisa melhor do que queimada. Queimada. Terceiro grau. É. Cada um tem seu fetiche. Insolação. Aquelas bolhas no pé. Aquela vela de sétimo dia. Opa, mas pra usar onde? Onde você gostaria de queimar? Queimar. Tipo, o Douglas gosta de queimar a roia, né? E a rosca também. Porque daí dá um encaixe mesmo. A queimada que ela está querendo dizer é o dodgeball. Dodgeball. Certo ou não? É que as pessoas não podem ver o biquinho que o Wesley Zop fez. É muito gay isso, Wesley Zop. Mas explique aí como é a queimada, então. Uma galera de um lado, outra galera do outro. Mas o legal era você pegar aquela paralelepípedo. Não, a gente brincava com bola. Não, mas... É. Porra! Puta que pariu! Não era queimada, era fraturada. Era... Trincada! Nossa senhora! Tinha que sair todo mundo invicto, senão tinha morte. Vamos brincar de trincada. Missão paralelepípedo era pra arriscar a rua. Puta susto! Não. A gente riscava com tijolo, né? O tijolo que risca melhor. Vou passar um granito na rua. Pega a pia da mãe, né? Mas só vou riscar a rua ali. Galera de um lado, outra galera do outro. Com uma bola de meia ou bola... Só de basquete, basquete, né? Pode capotão, ser, de saco. Uma bola de ping-pong. A bola de ping-pong ia ser trampa. Ia ser legal, né? Eu nunca joguei com bola de ping-pong. Não, também não. Mas uma bola de tênis é hardcore. Aquela machuca. Bola demais. De golfe, né? Porra! Mas o objetivo é você acertar o amiguinho pra ele ir até o cemitério. O que é o cemitério? Cemitério onde ficam as pessoas mortas, queimadas, né? Nossa, gente. Já ensinava que se mexesse com fogo, você morria. Ou você tomava uma bolada. O cemitério era tipo uma enfermaria. Não, um lugar onde ficavam as pessoas que já foram queimadas. As pessoas já foram queimadas. Mas no jogo de elas não poderiam mais queimar. Aí, mas tinha uma variação que elas podiam. É, então, sim, eu queria perguntar, no jogo de vocês, elas podiam ou não? Não, não podiam. Não. Porque senão você joga a bola pra pessoa, porque o cemitério ficava onde? Atrás do seu campo. Então, atrás de você tava o seu inimigo ali. Só que a questão é, eu acredito que chegava um ponto, vamos dizer, tinha 7 pra cada lado. Beleza, no começo é fácil queimar, tem um monte de negros, você não consegue se mexer no campo. Aí quando sobrava 2, 1 de cada lado, puto, o negócio ficava infinito. Só os dois ficavam brincando, você ficava lá olhando. Esperando, né? Aí acredito que por isso inventaram que o cemitério também podia queimar. Pode ser. Eu já brinquei de duas. Das duas vertentes. Das duas vertentes. É bem mais legal. E porque você fica passando a bola e o cara fica. E o cara do meio ali fica desesperado. E outra coisa, é aí que tá. Bateu na mão, queimou? Bateu na mão, queimou? Só se o cara segurar a bola. Aí, já vi as duas vertentes. Né? Não, o cara só espalmar, é muito fácil. Tanto é... Ele começa a salvar todo mundo, só na espalmada. Tanto é que, antes de brincar, todo mundo... A mão é fria, a mão é fria. É, a mão é fria, é verdade, a mão é fria. Mas é, o que eu brinquei era assim, se você, mesmo que você espalmasse, mas depois pegasse a bola, não. Defesa em dois tempos. Ela não pode cair no chão. Aí tudo bem, mas se ela caísse no chão. Tem que segurar a bola. Eu já sou a favor de que a mão é livre, o cara pode espalmar. Pode espalmar. Não, pô, senão fica fácil, fica mais fácil. Mas... Não, fica mais fácil, mas sei lá. Mas depende de com quem você tá jogando. Não, porque ó, o truque é o quê? Você sempre queimar as pernas da pessoa, porque é mais difícil ela segurar. A barriga. Não, aqui ó, pá, a barriga, pá, segurou. Ah, o truque é outro. Você acha que você é um Jedi, né, velho? Não, mas a força. A criança é muito mais rápida do que os adultos. Não, mas o truque é outro. O truque é você mirar na cabeça do cara, porque ele vai se proteger com a mão, vai espalmar e a bola vai cair. Ah, mas ele não vai ficar mais fácil ele segurar ali? Talvez não. Eu acho que nas pernas... Se você jogar com violência... Eu acho que nas pernas era mais fácil, porque senão ele não conseguia baixar pra segurar. Mas daí ele pulava. É mais fácil pular, tudo bem, mas... Mas o mais legal é quando você vê a pessoa distraída, ela tá meio de lado, você joga pegando a bunda. Mas era engraçado jogar com os amigos gordos. É humilhante. Tudo bem. Era legal jogar com os amigos gordos, porque ficava marcado, ele não conseguia desviar. Então você jogava ele como se fosse um alvo. É tipo o bônus, né? É um bônus. Ali. Tô queimar alguém, vai. Tô com a moral baixa aqui. Queima a Kelbinha. Tá me respeitando. Deixa eu queimar o Jadson. O Adolfo. Então era isso. O gordo era tipo um bônus. É verdade. Eu já fui a gordo. Você sabe do que estamos falando? Eu sei. Já eu foi. Sei, cara. Agora hoje eu tô muito espertinho. Falando assim, parece que emagreceu muito. Não, muito. Mas tinha outra brincadeira que também repetia o nome, que a gente fazia de criança, que era troca-troca. Sim. Mas como que você brincava? Troca-livro, por favor. Com o tio, né? Com o tio. Não, troca-troca com outro amigo. Era uma vez de cada um. É fácil. Isso é troca-troca. Só que quem não fez de pequeno faz depois de adulto. Eu fazia bastante de pequeno. E uma brincadeira aí que Wesley Zop brincou bastante, gatomia. Eu assumo. Olha, já assumiu na hora, né? Mas sem maldade. Que sem maldade? Qual que é a função do gatomia? Não, explica o gatomia. Eu sempre achei uma das brincadeiras mais difíceis de brincar. Eu achava uma brincadeira tonta. Mas porque não podia ter adulto por perto quando eu fosse brincar. Né? Não, estamos falando do gatomia de verdade, né, Wesley Zop? Não é aquele que você jogava lá na construção. Que o Tonhão falava, pega o gatinho aqui na bolsa. O Júnior Negrão. Mano. Mas o Wesley dele não era Tonhão, era o Toninho, né? Toninho é excelente. Excelente jogador de gatomia. Explique aí as regras do gatomia. Eu não lembro direito, mas no meu caso era um quarto escuro. Sim. Algemas de... Pelúcia, chicote, nossa. Não, sem diferente. Era diferente. Infelizmente. Outra vertente. E você tinha que procurar os seus amigos escondidos no quarto escuro. Mas você tem que ir parando. Você tinha um pega. Um pega, ele tinha algumas chances, ele poderia falar, não sei se 5 ou 3, ele poderia falar gatomia. Daí, obrigatoriamente, todos que estavam brincando teriam que falar miau. Exato. Sim. Daí, pelo som, ele conseguiria se posicionar e saber quem ele poderia pegar. Era muito engraçado quando eu era pega, porque eu sempre fui muito descoordenada. Você não seguia o som do miau? Seguia, As pessoas seguiam o meu som, trombando no guarda-roupa, tropeçando na cama. Ah, tá. Então, assim, era muito melhor. O Gatomia eu sempre achei difícil, porque é difícil você conseguir o escuro total do quarto. Também, é. Também. Então, é verdade. Você tinha que fazer um trabalho de vedação muito bem ou desenvolvido. Ou fazer à noite, né? Mas mesmo assim, se tem uma luz num corredor, mas enfim. O Wesley não gostava muito de brincar de Gatomia porque falava assim, pega Gatomia, ele, Pedro Jamaica! Então, opa, vou pegar ali o Wesley. Wesley atrás do Juninho. Na frente. Na frente do Juninho. Na frente, revezado. Então, e daí tinha uma vez, sei lá se variou do Gatomia, não sei. Mas muito mais fácil que era cabra cega, né? Cabra cega. Nada a ver mesmo com o gato mesmo, porque a cabra cega ninguém vai falando nada. Não, mas também... Você vai vetar, tá bem dado. Tá baseado na falta de visão de um pega. Ah, tá. E é muito mais legal. É muito mais legal. Sim, porque você pode brincar com isso na rua, a pessoa pode ser atropelada, trombar numa árvore. Tá. Antes da árvore do que o guarda-roupa. É. Sim, e aí... Quando você pega na espessura da porta do guarda-roupa. Em alguns lugares chamam de cabra cega, outros de cobra cega. Sim. Cabra cega, não sei se tem mais lógico, mas cobra cega existe. Sim. Existe a cobra cega. Você acha que não existe cabra cega? Existe. Todas as cabras com nossa, visão perfeita. Mas o ser humano deve estudar a visão das cabras, porque... Elas nunca ficaram cegas. Ficaram cegas. Eu diria que quando, não existe quando ela espécie fica de cega, cabra. Ela vira uma cobra. Quando o cara vai lá no limite, come o olho de cabra, é pra ajudar a visão, então. Mas tinha uma coisa que era boa. Rodar peão. Pô. Mas era boa mesmo ou isso era aquele daqui, peão? Ó. Peão de madeira. Ah, sem Beyblade. Isso na minha pauta está brincadeiras que eu odiava. Ô, tu gostava de rodar peão? Gostava de rodar peão. Ah, mas eu explico por quê. Mas nem porque caminhoneiro. Ele não sabia. Nem de caminhoneiro. Nem de caminhoneiro. Peão de caminhoneiro. Que porra é essa? Peraí, peão de caminhoneiro. Pra quem não conhece, se chama chapa. É. O cara que ajuda. Você vai rodar o cara lá. Então, eu nunca gostei de rodar peão. Mano, peão era legal pra caramba. Eu não sei, eu não via lógica. Estamos falando do peão de madeira. Sim. Com a cordinha. Com a cordinha. Não, pode ser um peão de plástico. Não, porque o peão de plástico é muito fácil, Rona. É só apertar o botãozinho. Tem que ter técnica. Não. Você nem Beyblade. Tudo bem, mas o... Não se tem lógica no peão. Não tem lógica, meu. Rodar o peão é isso. Exato. Não tem lógica. Mas porque os outros, as brincadeiras que a gente tava falando até agora, existia um grau de competição. Sim. O peão também. O peão também. Qual que é o grau de competição? O último a cair. Nossa. É claro. Que lindo. Você pegar na cordinha, isso, assim, pegar equilibrar. Na cordinha, na mão. Qual a lógica do ioiô? Soltar no ar. O ioiô é legal. O ioiô primeiro. Não, eu não gostava. Não, qual a lógica? Ele não gostava do ioiô. Eu também gostava do ioiô. Eu gostava do ioiô. Aí! Mas primeiro, o ioiô tinha a marca da Coca-Cola, que era muito louco. Ah, sim, os novos, né? Ah, então você sempre foi uma criança capitalista. Sim, mas... Não, ele só bebia muita Coca-Cola. Você podia fazer vários malabares com o peão. No com o peão também. Perdão, com o ioiô. Com o peão também. Então, 25. 5? Jogar ele, jogar sem deixar ele cair no chão, você pegar ele na mão... Você jogar ele, pegar ele na própria cordinha dele, equilibrar ele em algum lugar que não seja nem a sua própria mão ou a cordinha dele. Não, isso daí já o da mão e o equilibrar em um lugar já. Claro que não, porque da sua mão você guia. Você vai buscar ele onde ele tiver. Jogar caído. Ele sem ele cair de uma mão pra outra. Não, isso daí já tá no de mão. Claro, então, de mão varia, é tudo de mão varia isso daí. Tá bom. Ah, deixa eu pensar. Fazer ele andar com a cordinha. Não, já foi. Ah, não, acompanhar ele com a cordinha no chão. Que é totalmente diferente do que tipo, ele na corda. É tipo um cachorrinho. É. Ah, e fazer ele dormir, que é difícil. O que é fazer ele dormir? Ele fica, parece que ele tá cravado no chão. Parado e parado, mas ele tá girando. Pior é o lixo. Não é, não. Colocar um pra bater no outro, então sei. Não, isso aí é Beyblade. Não, mas... Não. Pião meio antes. Beyblade confiou nisso aí. Porra, você jogava... O cara jogava lá a Dragoon, que porra é essa? Ali a gente competia Tião contra o Berval. Era nome de peão. Jogava o peão na marmita. E acabasse com arroz primeiro, era campeão. O ringue era uma rodela de cebola, cara. Não, mas Então, do ioiô, é claro que tem muito mais manobras do que cinco. Inclusive, mas quantos você fazia? Não, eu sei lá quantos eu fazia. Uma! Aquele que ele jogava e ficava rodando. É, ceradeira. Aquela que desce, ele fica rodando embaixo. Agora, o ioiô, inclusive, tem um episódio do Chaves dedicado ao ioiô. Sim, que arranca cigarro na orelha. Sim, sim. E você fazia isso, né? Não, nunca fumei, não. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Hey, how'd my father die? 49 times we fought that beast, your old man and me. We had a chicken head with duck feet, with a woman's face too. Oh, that's rad. And it was waiting in the bushes for us, then it ripped off your dad's face. Pô, esquecemos de citar uma das mais gloriosas de nossas infâncias. Bats. Pra quem não sabe, taco. Tá, é. Entra na das que eu odiava. Pemba. Em alguns lugares, chamado de pau na lata também. Sim. Pau na lata, bats, taco. O que não tem lógica chamar pau na lata, se na verdade era bola na lata. Mas às vezes pau na lata. Sim. Mas o pau na lata não era... Porque quando você ganhava, você derrubava. Ah, lata. Sim. É. Só que... E aquele mesmo amigo meu, que falava do Subacaramanete, não Subacaramanete, ele chamava de Betia. Que era a tia dele. E tinha uma perna de madeira. Não sei. Mas quando eu encontrei ele na faculdade, ele falou jogar Betia. E daí ficou a gente chamando de Betia. Betia, pra quem não conhece as regras, quais são as regras, Gabriel? Ah, eu só sou um termo técnico. Você explica tudo no mas, mundo. Ó, primeiro... Você precisa de dois tacos, uma bola e duas latas de óleo. É. Sim. Era isso. Ou duas garrafas pet. Duas latas de óleo. Duas garrafas pet dá certo. Dá certo também, mas era mais engraçado com duas latas de óleo. Uma que o termo era pau na lata. Sim. E não pau na garrafa pet. Não, mas pode ser alterado. Então, mas se fosse pau na lata, você não podia jogar com pedaço de cano. Então, não faz sentido. É verdade, não poderia ser pedaço de cano. Mas os mais antigos ainda, antes da lata, eles amarravam três gravetos. Isso, né? Um tripézinho. Um tripézinho de graveto. Uma toca indígena americana. Esse. Sim. Toca não, oca. Pode ser uma toca. Uma fogueira. Fogueira minimalista. Pode ser, pode ser. E daí, primeiro. Quais são os times? É dupla. A e B. É um jogo de dupla. Sim. Então você tem que ter uma dupla. Pessoas que arremessam. E pessoas que rebatem. E pessoas que rebatem. Obviamente. Rebater é melhor do que arremessar. Sim, é mais divertido. É mais divertido, mas... É... Não, e o objetivo do jogo é rebater. Sim, tudo que você faz é a busca pelo rebatimento. Mas o rebatimento você rebate pra defender a lata. Exato. Não, mas você rebate pra ganhar. Não, porque você só consegue ganhar com o taco na mão. É, e batendo taco com taco. Exato. Então o que acontece? Você tem uma distância aí de 25 metros. É oficial essa distância? Sim. Tô lendo aqui, 24 metros, 72 centímetros Fala 25, 2 milímetros. É, popular. Arredondando 25. Então, e você tem em cada extremidade do campo a lata. Sim. A lata é protegida por um semicírculo. Um meio círculo. Um círculo com um outro semicírculo disso. Sim. Tá. E daí, por quê? Porque esse semicírculo serve para um cara que está com taco, o objetivo dele é proteger a lata. Sim, sim. Então, ele tem que ficar com o taco dentro desse semicírculo, encostado no chão. Sim. Porque se ele tira o taco... A pessoa pode derrubar a lata. A pessoa que está atrás dele pode derrubar a lata. Mas só derruba com a bola. Só derruba com a bola. Ou, se ele tiver com o taco fora do círculo, ele pode ser queimado com a bola. Vamos explicar por que atrás dele. Porque o time é dois caras com taco, cada um com o taco no semicírculo, protegendo uma lata de cada extremidade. Sim. E os dois que jogam a bola estão atrás desses caras de taco. Sim. Cara. Não, eu sei que ficou pornográfico. Cada um com o pau no seu semicírculo e um cara atrás com a bola. Depois bota o taco com taco, derruba a lata. Lembrando que você está com a bola nessa extremidade, você tem que derrubar a lata da outra extremidade. Exatamente. Se o cara que está na sua frente ali, exatamente, do seu lado do campo, ele tira o taco da área de proteção, você pode queimar ele. Isso. E pegar o taco. Isso. Ou você pode derrubar a lata e automaticamente você ganha o taco também. Exatamente. Mas eu não lembro, tinha diferença de se você queimasse o cara ou a lata... Depende de onde você tava ali. Não, a lata você só podia, vamos dizer, é um dos dois que você consegue, né? Não, tudo bem, mas eu lembro alguma coisa assim, se você derrubasse a lata, você ganhava o taco e mais um ponto, porque é muito mais difícil derrubar a lata. O que acontece? Quando você ganha a lata, quando você derruba a lata, você ganha 4 pontos e o taco. Ah, é isso. E quando você cruza o taco, 2 pontos. Sim. Cruzar o taco é bater no meio de campo o taco. É. Porque o que acontece? Inverter de lado. É. O cara jogava a bola com o seu objetivo de proteger a lata. Era rebater a bola. E você rebata a bola. Longe. O cara tem que ir buscar a bola. Enquanto ele busca, os caras vão correndo de uma extremidade à outra, cruzando o taco e marcando 2 pontos a cada vez. Daí você determina, vai até 20. Isso. Se o cara conseguiu bater as 10 só vezes. Só que eu acho que terminava a 24. Não, tudo bem. Porque acho que até a questão da dimensão do campo. Ou 16, não lembro. Mas isso pode ser acordado. Sim. E lembrando que quando o cara rebatia a bola bem longe, você automaticamente tinha que gritar, vai buscar tecão pra humilhar o cara. Sim, é verdade. E daí existiam duas coisas. A primeira, mais simples, que sempre que a gente brincava na rua e passava um carro. Assim como a frase que você repetiu, tinha uma frase que era licença Betis pra dois. Isso. Se você não falasse isso, Betis, era que voltasse. É isso que eu tenho que falar. Betis é um dos jogos que mais ensina educação. É. Sim, é verdade. Você tem que pedir licença Betis. E quando você derrubava a lata ou conquistava o taco, o cara pra relar no taco, ele tinha que falar licença taco. É, licença, é verdade. Porque senão dava briga. Dava. Não, e o cara não soltava. Não vai. Pô, você não falou, cara? Pega meu taco aqui, seu filho da puta. Licença, por favor. Licença, mas observe a educação. Você vai pegar no taco de alguém e peça licença. Exato. E daí existe uma coisa que talvez seja tão polêmica quanto a regra do impedimento do futebol. Que era o repicar. No repicar. 3 repicadas perto do taco. Repicar, você fala que é o cara que rebateu a bola, ou ela, sei lá, ela quicou no taco e foi direto pra trás. Isso. Ou digamos que ela bateu e voltou pra trás dele. É, 3 pra trás perto do taco. Sim. O discutível também era se era 3 repicadas da equipe ou 3 repicadas de cada jogador. É. Não, de cada jogador. A gente jogava da equipe. Então. Não, e outra coisa era quando a bola era rebatida pra casa do vizinho, por exemplo. E aí, você pediu licença. Ninguém pode ganhar o jogo busca, desse jeito. Não, licença busca. Licença busca. É. Você tinha todo o esquema. Era complicado. Só eu fazia comidinha pra boneca pegava terra, fazia bolo de terra pras bonecas. Eu não lembro dessa parte do Betis, mas... Talvez era só restrito torcida. Eu era a única menina da rua. Então eu era bulinada no Betis. Ah, opa! Bulinada no Betis. No taco. Mas você não gostava de jogar Betis. Eu não podia. Você era discriminada. Eu era discriminada. Ah, então por isso que você aprendeu a não gostar de Betis. Sim, essa era a parte que eu ficava brincando de boneca. Porque eu era discriminada. Mas o Gozini não quis falar, mas ele fazia comidinha pros Falcon que ele tinha. os comando em ação. Os comando em ação com o dedão. O dedão não ganhava com ele. Era. Porque ele conseguia comer ali. E aqueles que eles tinham arminha de água ainda. Isso. Aqueles Falcon cheios de velcro colado na cara, né? Pra fazer de barba, né? Você fazia comidinha com terra, com bolo de terra. Bolo de terra. Você experimentava? Só teto bola. Você já começou? Você já comeu ração animal? Já. Não. Eu como até hoje. É uma delícia. Não fala isso na comida da sua mãe. Mesmo sabendo que a do cachorro é muito mais gostosa. Mas é porque ela não gosta de você. Até porque ela faz filé mignon com o cachorro e dá ração pra mim. Então, brincadeiras de roda, vai. Era soltar legal. Soltar a roda? Ciranda! A ciranda. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste. Era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinha. Era pouco e se acabou. Era brincadeira de tia que ficava pra passar a chuva. Agora foi sentido. Mas outra brincadeira que era legal, curta, né? Que você não... Aquela garoa, né? Chuva de verão. É. Não, mas uma brincadeira que era legal, que quando você não podia sair de casa, ou porque estava chovendo, ou porque vocês foram fazer um trabalho de escola e resolveram brincar em vez de estudar, era stop. Quem nunca roubou no stop? Não se rouba no stop. Eu já roubei no stop. Não, duvido. Duvido. Eu nunca roubei e sempre ganhei, tirei 10. Mas o stop ensina as pessoas. Sim. É, o stop é educativo. Educativo. Tanto que eu aprendi que tomate é fruto no stop. É, lógico. Quando a pessoa põe tomate em vez de tamarindo ou tâmara, fala, mas que tomate? Não, tomate é fruto. Tomate é fruta. Em vez de pôr teta. Teta na fruta. Mas como teta? Teta não, formato de pera, né? Pera não canela. Não é qualquer teta não, mano. Aquela pera. Teta melancia, teta pera. É uma fruta. O cara, pra não colocar com a fruta com ele põe teta. Mas que tipo de teta? Ah, tipo teta tamarindo. Mas não é igual. Mas parece que o Gabriel Asmar tinha um tio que era profissional no stop. Não, esse meu tio era profissional. Era assim, sei lá. Objeto com N. Aí o pessoal, sei lá. Navalha dele, não. Navalha de aço com cabo de madeira. Não, é igual. Mas tá na categoria navalha. Ou, sei lá, com... Carro com G. O cara colocava Gol. Gol. Daí o cara punha Gol 1967. Como assim? Cara, não, porque com G você nunca põe Gol, você põe Gorgel. Branco, rebaixado. Você pode pôr Golf também. Golf. Não, é bom quando você escreve Gol, todo mundo falou Gol, você é uma Golf. Mas isso não é roubado no stop. Claro que não. O Wesley Zobb também tinha a técnica de quando ele não tinha posto nada, a pessoa falava, coloquei melancia, ele falava, eu também. Cinco. E escrevia cinco. Melancia. Que é antes cinco do que nada. Porque claro. ele tirava ponto de todo mundo, dos outros e ainda ficava com cinco. Olha, tá bom. Não, eu tinha essa técnica mesmo. Não é roubar. Isso não é roubar. É ser esperto. É. E ninguém ia conferir se você, na hora que você gritou stop, se você tava tudo bem. Não tinha, todo mundo era inocente, né? Ninguém, não tinha auditor. Ah, devia ter. E o CEP também, o que era CEP? Você não tinha que colocar o número do código postal da rua. Então, não, era cidade, estado ou país. No CEP. Então, era muito mamata quando era CEP. Sim. Você tinha que colocar cidade. Às vezes a pessoa não sabia uma cidade que aquilo ali. Então, por exemplo, o CEP com J. O que vocês colocariam? Japão. Joinville. Ah, Joinville? Ah. Nossa, acho que eu nunca coloquei Joinville. Jamais. Eu colocava Japão ou Jacarepaguá. Juiz de Fora. É uma boa. Joinville eu não sabia, vocês iam tirar 5. Enquanto você com não, Japão... Não, porque os dois não eram o cara Joinville, por causa que ele é o O meu com Japão, porra. Que eu achei que todo mundo ia colocar Japão, eu tirei 10. Mas aí tinha outro tópico. Minha sogra é. Minha sogra é. Esse rende altas risadas. Mas isso era engraçado quando a sogra estava no jogo. Sim. Mas agora, quando eu estava jogando, era minha pessoa da esquerda é. Porque daí você estava aqui na roda, então eu só podia falar do Douglas. Então, Douglas é tal coisa. Não, e tinha, vamos dizer assim, caiu uma letra lá, sei lá. W. É, não. Animal com J. Tem as coisas marcadas, né? Tipo, animal com J, jacaré, vem na tua cabeça ali o negócio. Então você tinha sempre aquela carta na manga, aquele negócio que ninguém ia pôr. Jaguar. Você pesquisava no dicionário. Foi até onde eu aprendi que dromedário também. Carro, você pode colocar de dragão e. Carro com I, impala. É. Eu aprendi uma vez com um filósofo muito conhecido até agora aqui na... Desde a Terra-média até hoje aqui no nosso época, que é quem não roubou, não fez de tudo pra ganhar. Essa frase é de Douglas Ganso. Eu acho que faz parte do jogo. Sim, sim. Pra quem não conhece. Mas diga aí outra brincadeira de infância. Outra brincadeira. Mas antes! Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! Aquele momento onde a gente esquece todos os nossos princípios, todos os nossos preconceitos, e a gente responde somente a verdade que está inerente ao nosso cérebro. Mariane, é chegada a hora. O seu momento de brilhar. O seu momento do passo anel. Do adoleta. O momento da ciranda cirandinha. Essa tarde chuvosa com televisão desligada. Mariane, qual é a pergunta polêmica? Mas um assunto muito polêmico, falando em brincadeiras de infância, que está nas redes sociais hoje, a gente vê muitas discussões sobre isso, discussões desnecessárias, que na minha opinião criança é criança. Sim. Mas enfim, sobre brincadeiras de meninos e meninas. Vocês deixariam, por exemplo, a sua filha brincar do que chamam de brincadeiras de menino? E o seu filho, talvez, do que chamam de brincadeiras de menina, como cuidar de boneca, brincar de bonecas, por exemplo? Eu acho que eu deixaria. Eu não tenho problema. Não, mas você não deu, exemplifica brincadeira de menino pra menina brincar. É. Dizem, isso seria polêmico. Assim. Seria polêmico. Jogar futebol com camisa e sem camisa, eu achava meio chato. Né? É, minha filha jogar. É. Mas se ela quiser também, o que você pode fazer? Não, você não tem como impedir. Mas, sei lá. Seu filho fazer papinhas e brincar de boneca? Não, com menino brincar de boneca, tranquilo, não tem problema. Mas eu quero saber o da menina. Eu não consigo enxergar uma brincadeira que a menina não possa fazer. Não, eu acho que só é um futebol com camisa e sem camisa. Ah, olha lá, uma chácara, bêbada. Aí ninguém. Sei lá, todo mundo já com uns 35 anos. Vamos marcar esse jogo. Brincadeira de menino. Sem problema. Não, eu acho que realmente não tem nenhuma aqui. Separação, não. Hoje não. Não existe. Acho que não, acho que é a ciência. Acredito muito na ciência. Renato Aragão. Acho que. Não sei. Não tem, acho que não tem nenhuma separação, não. Tem. Não existe brincadeira de menino e menino. Acho não dá pra separar. Eu acho que. O que você vai justificar pro seu filho? Não pode brincar nisso por quê? Porque eu quero. É aí que você vai tomar de contra, né? Eu acho que a única brincadeira que... Mas daí não tem como eu não permitir, né? Ela que não vai poder se envolver nisso. A minha filha. Era o famoso hoje não, né? Porque hoje não a gente brincava. Digamos que contratava com o coleguinha e daí o cara que encontrasse a pessoa primeiro dava um soco no peito. Eu acho que eu não queria que ela levasse soco no peito. Mas... se ela quiser... tem belisco no mamilo? É. Se ela quiser, Não sei. Isso, você, né, é que você tá falando do mundo que você cresceu, talvez o mundo das meninas, né, tenha uma brincadeira semelhante a talvez, essa. Talvez, soco no ombro, não sei, talvez a Mariana sabe falar melhor, não sei. Tem brincadeiras de violência, sim? Nunca parte. Corda, né, acho que era mais violento. Dava com a corda, outra. Chicotada, né? Eu acho que não tem separação. Mas acho que hoje é muito, muito, muito difícil. Porque antigamente era mais. O mundo era mais preconceituoso. É verdade, era machista mais. Não, na verdade era o. Não era questão nem de preconceituoso, era daquelas mães e pais que ficavam. Ah, mas se a menina brincar com o menino, ele vai comer ela no meio da rua. Era isso. Talvez. Ou o menino não pode brincar de boneca, a menina não pode brincar de carrinho, porque quando ela for dona de casa, ela tem que saber fazer comidinha e ele vai... Vai ter que saber dirigir, porque vai fazer frente. A Mariana já se empolgou. Comprar Fiorino. Vai frear a cueca. Isso. De tudo que... Tudo que remete à direção. E você, então, também responda a sua pergunta, Mariana. Ah, de boa. Até porque eu brincava. Eu era a única menina da rua, então. Cresci nesse mundo e eles cresceram no meu mundo, então não. Você era o Dunga, eu era o único anão sem barba, entendeu? Opa! Cresceram no meu mundo. Universo paralelo, não leve a mal, não. Eu tô falando do universo paralelo, ela tinha o mundo só dela. Ah, Agora uma brincadeira de infância aí que vocês... Pedir ajuda de vocês pra, dos universitários. Pra criar um código sobre essa brincadeira. Que é o famoso Fusca Azul. Mas essa é uma brincadeira global. O mundo inteiro está participando. Lembrando que o Douglas joga até hoje, independente de você ter tratado isso com ele ou não. Eu acho o seguinte, a partir do momento que você nasce, você não tem você já tá, né? Fusca Azul. Você viu o Fusca Azul, você tem que bater. A questão é. Pra quem não sabe, brincadeira, você vê um Fusca Azul, você tem que falar Fusca Azul. Quem viu primeiro? Dá um soco na pessoa. Às vezes nem quem viu primeiro, mas é quem falou primeiro. É, ah, você tem que falar Fusca Azul, sim. Porque você tem que ter o reflexo de fazer. De falar e já bater. Porque a pessoa pode te dar um soco antes. Sem falar? Sem falar. Não, tem que falar. Falou depois de você. Não. Se ela conseguir falar, dar o soco antes. Então, é polêmico. Você fala Fusca Azul e ela bate? Não. Eu falo Fusca Azul primeiro, você fala Fusca Azul depois e consegue bater mais rápido que eu. Aí a gente fica mais esperto. Então, porque se você socar o ar, eu não vou poder. É lógico. Então, por exemplo, e se a pessoa... Você vê o Fusca Azul, mas a pessoa não consegue ver. Sei lá, ele passa muito rápido. A 300 km por hora. Você fala, ela tem que ter visto também. Ela tem que ter visto também. É, porque senão você fala a qualquer momento o Fusca Azul e... E se você já sabe onde tem um Fusca Azul? Você sabe, ó, ali tem um Fusca Azul. Aí méritos, né? Você que conhece. Mas você pode bater antes da pessoa? Não. Antes de virar a esquina. Não. Você bate e fala, ali tem um Fusca Azul. Não, tem que ver. Mas você pode usar, porque isso significa conhecimento de batalha, né? Conhecimento de campo. E se você vê o Fusca Azul e a pessoa fechar o olho pra não ver? Também não vai. Você não. Pode bater nela? Pode bater porque ela foi um covarde. Eu vou ver, até bati duas vezes. Sim. É uma pra ela abrir o olho e outra pra ela. É. Pra ela essa ter brincadeira visto. Do Fusca Azul. É a melhor. Causando polêmicas até hoje. É. Fusca Azul, dedo no toba. Seria melhor assim essa brincadeira. Sim. Vem de soco, uma dedada. Ah, quando o Pintado caminhava com o Toninho, ele gostava de ver o Fusca Azul. Mas não era de Fusca Azul assim. Que ele brincava, era de Gol Branco. Ele brincava de Volkswagen, Volkswagen. Não, passa o Versailles, né? Mas não é Volkswagen, pô. Mas confundi com o Santana. Depois ele começou a brincar de quatro rodas. Pneu careca, o cara tem a visão, né? Quer dizer, é uma desculpa qualquer. Não tem os pelinhos. É. Pneu preto. Automóvel. Ah, e na nossa infância, se você queria tornar um brinquedo, vamos dizer assim, como posso falar isso sem ofender as pessoas? Se você queria tornar um brinquedo gay, o que você fazia? Colocava flores não, e laços. Não. Você colocava no fim do nome do brinquedo duas palavras, chamado do Gugu. Então se você queria Pogobol, mas era mais gay o Pogobol do Gugu. Mas o Pogobol do Gugu ele tinha uma coisa que era o que? Um falso guidão. É, era falso. Que sobe uma corda com um guidãozinho. Ah, pra te ajudar a pular, mas impulsiona. É. Só que isso o quê? Tá. De certa forma não tá prendendo a sua mão, mas você não vai cair, você tá caindo mais num lugar que você tem que tirar a mão pra apoiar pra não bater a boca, né? Então tudo na nossa infância, quando você colocava do Gugu na frente, virava extremamente gay. Até toca do Gugu. Ah, mas é assim, helicóptero Apache. Mas helicóptero Apache do Gugu. Já. Bota do Ramo, puta que foda. Imagina o cara do Gugu. Mas, garanto que muitas meninas e que também... Garotos eram apaixonados pelo melocotô da Eliana. Eu não sei do que você tá falando. Desculpa. Mas eu lembrava do Tchutchucão. O Tchutchucão também, mas melocotô, aquele bichinho roxinho. Ah, pouco. Eu sei qual que é, mas nem. Ah, mas isso daí não é sífilis? Isso daí não é sífilis. Cristo de Galo, né? Eu conheci isso aí com o Cristo de Galo. Melocotô. E eu brincava com o melocotô dele, que era caro e tal. Tem certeza que não é sífilis? Tem, porque era grande. Porque não ardia. Não ardia. Oh. cheiro de lixo? De retorno desse magnífico monte de lixo que é esse podcast. Que bonito isso. Aqui o podcast que é o pior. O pior de todos os podcasts. Parabéns, Mariane, por ter participado. Ou obrigado, não, né? Obrigado pela sua visita. Esse é aquele momento que você leu o papel que a gente te entregou, falando que você gostou de ter participado, quer voltar. Ah, deixa eu pegar, eu perdi o papel aqui. Mas tudo bem. Manda de improviso alguma coisa. Ah, tudo bem. Muito obrigada a vocês pelo convite. Wesley Zop pela carona, tá? Porque ele falou, se você for, eu sei que você vai desistir. Não. Então eu passo na sua casa te buscar. Porque se a pessoa tem um cabeção, ela tem uma carona. Uma caraça. Uma caralha. Uma caralha. Nossa, mas muito obrigada pelo convite. Espero ter atrapalhado alguma coisa aqui com vocês. Com certeza nunca mais a chamarei. Ah, muito obrigada por isso. Gabriel Asmar. Eu. Fale aí, para aqueles que querem mandar e-mail pro Chorume, o que devem fazer? Eles devem acessar suas próprias contas de e-mail, redigir um texto e encaminhar para autocríticas@chorume.com.br. Chorume com CH? Não, Chorume com um X de xixo. Então repita, Gabriel Asmar. Repetirei. Envie um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Dê seu tchau pra galera, se despeça e passe a palavra para o Wesley Zop. Tchau pra galera, tchau para todos aqui. Uma ótima semana. Obrigado. E é com você, Wesley Zop. Obrigado, Asmar. Bom, então eu vou falar das redes sociais, pode ser, Douglas Ganso? Por favor. Temos a página no Facebook, que é facebook.com/lixodolixo, que é onde estão as nossas postagens, as nossas bostagens, estão todas lá. Temos no Twitter, o @néctardolixo. Temos no Orkut, todo mundo gostamos do Chorume, mas está inativo, porque o Orkut não está mais no ar. mas está lá também. Então, Facebook e Twitter? Facebook e Twitter. Qual é o Facebook mesmo? facebook.com/lixodolixo. E Twitter? @néctardolixo. Muito bem. Néctar com C entre o E e o T. Tá. E não com... Com C mudo. E não com J. E não com PH. Tudo bem. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, ouvintes. Manda e-mail. Curta lá no Facebook, acompanhe no Twitter. Muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigado a vocês por terem participado. Até a próxima semana. Tchau! Jockey Pô!